Diga a ela aí que eu sou o cara e que não tire onda por aí. Diga a ela aí, diga na cara que ela me ama e não quer assumir. Você não tem coragem de dizer que eu não fui um homem pra você. E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso. Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou, e essa história você nunca contou. E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você bem sabe, quando eu quis eu te amei e fui de me entregar. Calcinha preta. Cara a cara, você não tem coragem de dizer que eu não fui um homem pra você. E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso. Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou, e essa história você nunca contou. E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você bem sabe, quando eu quis eu te amei e fui de me entregar. Eu me garanto e tô ligado que esse papo é de quem quer voltar. Diga a ela aí que eu sou o cara e que não tire onda por aí. Diga a ela aí, diga na cara que ela me ama e não quer assumir. Diga ela aí que eu sou o cara e que não tire onda por aí.